quando não havia mais ninguém. Eu me embriaguei de você só pra sentir saturar. E só depois me perder é que a vida é tão bonita. Queria viver só, pois odeio as despedidas. Navego sem farol quando não havia mais ninguém. Eu me embriaguei por você só pra sentir aliviar. E só depois me refazer. Observei de canto, tinha paz no seu andar. Me embalei no teu acalanto, te entreguei minhas fraquezas. Pus marcas sobre a mesa, esperei você partir. Você sorriu em meio ao caos, avistei meu porto. Fique atento ao teu sinal, já não sou mais oco. Te chamei de esperança, me encontrei na tua dança. Perdi o medo do amanhã. Eu me embriaguei por você só pra sentir aliviar. E só depois me perder é que a vida é tão bonita. Queria viver só, pois odeio as despedidas. Navego sem farol quando não havia mais ninguém. Eu me embriaguei com você só pra sentir a dor passar. E só depois me pertencer.